você. Laraiá, larauê. Eu vou beijar. Eu vou beijar quem? Eu não vi direito ainda. Eu vou beijar quem? Aí tá gostoso. Legal. Os meus amigos só queriam levantar o meu astral. Bola pra frente, cabeça erguida, tudo bem, isso é normal. Desamor não pode ser fatal. Simbora! Mãe, eu dou um show do mínimo de mãe. Não quero mais saber de nada, não. Sei que nem tudo é desilusão. Mãe, eu dou um show do mínimo de mãe. Não quero mais saber de nada, não. Só quero paz, amor no coração. Toca o samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar. Eu vou beijar você. O meu amor foi embora, por isso eu não tava legal. Os meus amigos só queriam levantar o meu astral. Bola pra frente, cabeça erguida, tudo bem, isso é normal. O desamor não pode ser fatal. Mãe, eu vou no show do mínimo de mãe. Não quero mais saber de nada, não. Tudo é desilusão. Mãe, eu vou pro show do inimigos, mãe. Não quero mais saber de nada, não. E aí? Só quero paz, amor no coração. Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar. A deprê, então eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar. Toca um samba aí que eu vou me apaixonar. Hoje olha a palma da mão, yeah! A deprê, então, eu vou jogar pra lá. Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar você. Laraiá, larauê, eu vou beijar você. Laraiá, larauê, eu vou beijar você. Como todo mundo faz, mas o nosso amor merece muito mais. Fiz um samba pra dizer que te amo, pra dizer que te quero, pra dizer que te chamo, pra dizer que te espero, pra mostrar que você é o meu grande amor. Por você eu deixo tudo de lado, esqueço o passado, vou ser seu namorado. Estou apaixonado, vou mostrar que você é o meu grande amor. Eu vou voar pra onde você me levar. Troco um novo beijo, vou sem medo.

É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte, a hora certa para você nesse exato momento, 7:33. A hora da notícia e as últimas do dia em primeira mão para você. Agora sim, notícias para você. Economia. Governo reduz previsão oficial de crescimento do PIB. Estimativa caiu de 1,8% para 0,9%. Resultado é maior do que o previsto pelo mercado financeiro. A equipe econômica reduziu, pelo terceiro bimestre consecutivo, a previsão oficial de crescimento da economia. O relatório de avaliação de receitas e despesas primárias, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Planejamento, mostra que a estimativa de aumento do Produto Interno Bruto, o PIB, soma das riquezas produzidas no país, caiu de 1,8% para 0,9%. A estimativa para a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi mantida em 6,2%. Apesar da alta do dólar, o relatório prevê que a taxa média de câmbio fechará 2014 em R$ 2,29 R$ 2,29, sem mudança em relação ao documento anterior. Polícia investiga a queda de menino de janela do quinto andar em Belo Horizonte. A Polícia Civil em Belo Horizonte, Minas Gerais, deve começar a investigar ainda nesta segunda-feira a queda de um menino de 11 anos da janela de um apartamento que fica no bairro da Serra, região centro-sul da capital mineira. Segundo o boletim registrado pela Polícia Militar na Central de Flagrantes da Polícia Civil, o estudante Daniel Moreira Vasconcelos Caetano caiu do quinto andar no térreo, próximo à área de festas do condomínio. O pai da criança contou à Polícia Militar que ele, a namorada, a vítima e um outro filho de 18 anos passaram o dia no prédio onde morava a namorada dele. No local houve atividades recreativas e o garoto teria tido um comportamento normal durante o dia. No final das atividades, seguiram para o apartamento onde ocorreu o fato. Projeção de instituições financeiras para crescimento da economia segue em queda. A projeção de instituições financeiras para o crescimento da economia este ano está em queda de 17 semanas seguidas. De acordo com a pesquisa feita pelo Banco Central, desta vez, a estimativa caiu de 0,33% para 0,30% de expansão do Produto Interno Bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país. Para 2015, a projeção caiu de 1,04% para 1,1%. Notícias do Rio. No RJ, mala suspeita deixa terminal do Galeão fechado por uma hora. A suspeita de uma bomba em uma mala abandonada deixou o Terminal 2 do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Galeão, fechado por cerca de uma hora durante a madrugada desta segunda-feira. Segundo informações do RJTV, da TV Globo, o esquadrão antibombas foi chamado e uma parte do terminal foi isolada. De acordo com testemunhas, os agentes falaram para os passageiros que um teste estava sendo realizado. A Polícia Federal afirmou que a mala foi abandonada perto dos pilares de sustentação do aeroporto, no embarque doméstico. Após um segurança alertar,

aulas práticas, professores motivados em mostrar a você como ter sucesso na carreira profissional. Gestão de Recursos Humanos é na Estácio Friburgo. Voltamos a apresentar o Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana, o grande amigo de todos. As melhores oportunidades para você serão sempre anunciadas aqui no Programa Legal. A sua vez é agora. Fique atento a algumas oportunidades que mais se encaixam em seu perfil. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos seguindo em frente com esse programa legal de oportunidades para você. E para você que vai ouvir nas redes sociais também. E temos aqui no portal Indígenas oportunidades de emprego. Atendente, recepcionista, inspetor de sinistro externo, assistente acadêmico, líder administrativo, assistente de secretaria, sala de leituras em Nova Friburgo, no SENAC, jovem aprendiz, líder administrativo, também líder administrativo, mais uma vaga, e também assistente operacional em Cantagalo, também essa mesma vaga em Nova Friburgo, assistente operacional também em Nova Friburgo, mais uma vaga, atendente atendente PCD Nova Friburgo, também líder administrativo em Nova Friburgo, e a última vaga também para atendente. Essas são as vagas do portal Indeed. Você pode cadastrar ou atualizar o seu currículo e candidatar a uma dessas vagas ou pesquisar uma das vagas que se encaixem melhor ao seu perfil. Essas foram as principais vagas do dia anunciadas aqui no Programa Legal de hoje, exclusivamente para você. E para você que é graduando e está em Nova Friburgo, é só procurar com certeza, aqui na Estácio Nova Friburgo, o E3, com certeza, para ali você procurar saber sobre alguma vaga de estágio que se enquadre aí na sua graduação que você está cursando atualmente aqui na Estácio Nova Friburgo. Maiores informações e cadastro e atualização do seu currículo pelo vagasestacio.com.br. Você cadastra, atualiza o seu currículo e candidata-se a uma das vagas de estágio que se enquadra melhor ao seu perfil de graduação. Não se perca pela hora. Agora é hora de estudar e aprender. Programa Legal e Rádio Estação informando a hora certa para você. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. A hora certa para você nesse exato momento são 7 horas mais 46 minutos. Não se perca pela hora. Esse é o momento especial onde o Programa Legal transmitirá a você as melhores mensagens de reflexões. Meu amigo e amiga ouvinte. Você está ouvindo Rádio Estação. Mensagem de reflexão para o seu dia de hoje, tendo por título Reflexão sobre a Vida. Mensagem: loucura odiar todas as rosas porque um espinho te feriu. Desistir de todos os esforços porque um deles fracassou. Condenar todas as amizades porque uma delas te traiu. Não crer mais no amor porque um deles foi infiel. Jogar fora todas as chances de ser feliz porque uma tentativa não deu certo. Lembre-se, sempre há outra chance, outra amizade, outro amor, mas nunca outra vida. Reflita, pense bem. escolha os melhores caminhos para construir melhor o seu futuro através da educação, dicas, informações e orientações básicas. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. E você que vai ouvir esse programa legal nas redes sociais, seja Facebook, Twitter, com certeza, e demais redes sociais, e você ainda não é graduando em Estácio Nova Friburgo, mas pretende ser, com certeza agora você pode. A Estácio Nova Friburgo oferece para você graduações presencial, semipresencial e à distância, seja na área de comunicação social, publicidade, propaganda e jornalismo. Também na área de saúde, educação física, farmácia, enfermagem e também todos os cursos da Estácio Nova Friburgo. Análise e desenvolvimento de sistemas, gestão ambiental, gestão comercial, gestão da tecnologia da informação, gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão hospitalar, gestão pública, marketing, processos gerenciais, segurança pública, administração, ciências contábeis, direito, educação física, enfermagem, engenharia ambiental e sanitária, engenharia civil, engenharia de produção, farmácia, fisioterapia, jornalismo, letras em língua inglesa e letras em língua portuguesa, pedagogia, psicologia, publicidade, propaganda e sistemas de informação. Entre outros cursos, a Estácio Nova Friburgo oferece para você à distância, semipresencial e presencial, com certeza. A Estácio oferece para você. Também inscrições abertas para os cursos de pós-graduação, comunicação e marketing em mídias digitais, direito e processo do trabalho e direito previdenciário, direito público constitucional e administrativo e tributário, docência e gestão do ensino superior, ensinos MBA, também administração estratégica, gerenciamento de projetos, gestão da saúde e administração hospitalar e gestão de pessoas, gestão empresarial e marketing. Esses são os cursos da Estácio Nova Friburgo. Maiores informações pelo estácio.br ou pelos telefones 0800-282-3231 ou pelo 21-3231-0000 ou pela Estácio Nova Friburgo, prefixo 22-2525-1500. Estácio Nova Friburgo, investindo no seu futuro, junto com você, com a garantia desse. Quem vos fala, Flávio Viano, grande amigo de todos, indicação, programa legal, a sua companhia na universidade. Estação. A rádio que pisa. Tudo o que você não sabe, tem dúvidas? O programa legal vai ajudar você. E a sua curiosidade terá grande destaque aqui. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Com certeza o programa legal tinha o Você Sabia de hoje, né? Mas por um problema breve que houve aqui, não tem, infelizmente. Mas com certeza vamos seguindo esse programa legal de hoje aqui, nessa edição de hoje, com certeza. Mas a sua participação, sugestão, dicas, seja lá o que for, alguma crítica que seja construtiva, será muito bem-vinda pelo e-mail programalegal.radioestacao@gmail.com. Eu mesmo estarei visualizando a sua mensagem e com certeza atendendo, se possível, a todas. Com certeza. Programa Legal, a sua companhia na universidade, com esse quem vos fala, Flávio Viana, o grande amigo de todos no comando. E a realização é sua, meu amigo e minha amiga ouvinte, querido e querida. Estamos juntos. É isso aí, meu amigo e minha amiga ouvinte. Vamos de previsão do tempo. Fonte Climatempo. Na cidade de Cordeiro, essa segunda-feira foi nublado, com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite, mínima de 17, máxima de 25. Terça-feira será de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 12, máxima de 27. Quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 16, máxima de 29. Quinta-feira será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 14, máxima de 29. Na sexta-feira, será de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia, à noite mínima de 20, máxima de 31. Em Petrópolis, segunda-feira foi de céu nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite mínima de 12, máxima de 20. Terça-feira será de sol com nevoeiro ao amanhecer. E as nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 8, máxima de 21. Na quarta-feira, será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 12, máxima de 24. Na quinta-feira, será de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 13, máxima de 26. Sexta-feira, será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 12, máxima de 26. No Rio de Janeiro, essa segunda-feira foi de tempo nublado, com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 16, máxima de 26. Terça-feira será dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 15, máxima de 28. Na quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 32. Na quinta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 19, máxima de 31. Na sexta-feira será de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima de 20, máxima de 31. Em Nova Friburgo, essa segunda-feira foi nublado, com aberturas de sol à tarde, pode garoar de manhã e à noite, mínima de 11, máxima de 19. Na terça-feira será de sol, com nevoeiro ao amanhecer, as nuvens aumentam no decorrer da tarde, mínima de 7, máxima de 20. Na quarta-feira será de sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 11, máxima de 23. Na quinta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 12, máxima de 25. Na sexta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 11, máxima de 25. Em Cachoeiras de Macacu, essa segunda-feira foi de tempo nublado, com aberturas de sol à tarde, de garoar de manhã e à noite, mínima de 16, máxima de 24. Terça-feira será dia de sol com algumas nuvens e névoas ao amanhecer. Noite com poucas nuvens, mínima de 15, máxima de 26. Na quarta-feira, sol com algumas nuvens, não chove, mínima de 17, máxima de 30. Quinta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 19, máxima de 30. E sexta-feira será de sol e aumentos de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 20, máxima de 29. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 88%. Essa foi a previsão do tempo de Nova Friburgo, capital do Rio de Janeiro, e demais cidades aqui no Programa Legal para você. Rádio Estação, a primeira rádio universitária da região serrana. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos seguindo com esse programa legal de hoje, com certeza. Eu acho que dá pra... Será que dá pra rolar algumas piadas rapidamente aqui? Que deu pra, pela sorte, abrir algumas piadas. As melhores aqui, piadas que vão fazer você morrer de rir estão aqui. Primeira do dia. Título da primeira piada do dia. Justa causa. A piada diz assim: o chefe de um RH justifica um candidato solteiro porque não vai controlá-lo. E ele diz: desculpe, mas nossa empresa só trabalha com homens casados. E ele pergunta por quê? Por acaso são mais inteligentes e competentes do que os solteiros? E o chefe responde, não, mas estão mais acostumados a obedecer. Segunda do dia, título Sonhos de um Homem. A piada diz assim, ser tão bonito como sua mãe crê que ele é, ter tanto dinheiro quanto seu filho crê que ele tem, ter tantas mulheres quanto sua esposa acha que ele tem e ser tão bom de relacionamento como ele mesmo acredita ser. Terceira do dia. Título Colgate Antiplacas. A piada diz assim, fui parado em uma blitz hoje. E o policial perguntou por que meu carro estava sem placa. E eu respondi, porque ele usa Colgate Total 12. Rimos muito e fui preso. Última do dia, rapidamente. Título Piada do Índio Moderno. Um índio vai ao cartório e solicita mudança de nome. O escrevente pergunta, qual o seu nome? E o índio diz, grande nuvem azul que leva mensagem para o mundo. E o escrevente pergunta mais uma vez, como quer se chamar? E o índio responde, e-mail. Essas foram as piadas de hoje aqui no Programa Legal para você. Rádio Estação. É isso aí, meu amigo, minha amiga ouvinte. Vamos chegando ao término de mais um Programa Legal de hoje. Com certeza, se não lembrei de você hoje, lembrarei de você na próxima edição. Mas com certeza estamos juntos mais uma vez para prosseguir no final desse Programa Legal e seguir adiante na próxima edição, se Deus quiser, e com certeza Ele quer. Já deixando saudades, um forte abraço e até breve. Agora, fui! Termina agora mais um Programa Legal, a sua companhia na universidade, com Flávio Viana. Muito obrigado por sua audiência. Até breve. O verdadeiro vencedor só conquista quando ele tem a certeza que o único caminho é com fé. Sempre lutar para conquistar. Flávio Viana.